A gata falou que só se envolve uma vez. Chegou na minha cama com uma rádio bandidona. Mandou a ideia, cuidado, não se apaixona. Falou que era treinado e só se envolve uma vez. O que aconteceu que ela tá querendo repetir? Tô entendendo nada. A malvada sentou, ainda ficou na paz. Ela chamou na bota, bota, botadinha saliente. Chamou na bota, bota, botadinha saliente. Botei de ladinho, botei atrás e na frente. Que botada louca, essa botada é de... Ela chamou na bota, bota, botadinha saliente. Chamou na bota, bota, botadinha saliente. Botei de ladinho, botei atrás e na frente. Mas que botada louca, essa botada é de... Logo eu, timbal, timbal, timbal, timbal, isso é timbal. Portal do Arrocha. Chegou na minha cama com uma rádio bandidona. Mandou a ideia, cuidado, não se apaixona. Falou que era treinada, só se envolve uma vez. O que aconteceu que ela tá querendo replay? Tô entendendo nada. A malvadona sentou, ainda ficou apaixonada. Ela chamou na bota, bota, botadinha saliente. Chamou na bota, bota, botadinha saliente. Botei de ladinho, botei atrás e na frente. Que botada louca, essa botada é diferente. Ela chamou na bota, bota, botadinha saliente. Chamou na bota, bota, botadinha saliente. Botei de ladinho, botei atrás e na frente. Que botada louca, essa botada é diferente. Isso é timbal, pra tocar nos paredões.